1885, tem decolagem autorizada. 1-0, 110 graus, com 8-9. Teve decolagem, igual no 1885. 3560, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio 1, 3560. Cinco, decolou 05, chame controle em 119.8, boa noite. Boa noite, bom trabalho. Igualmente. 885. 885, contato radar. Subir, manter nível 360 no 85. 360. No meio, está autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, 52 no meio, obrigado. Direto? Controle Salvador 352, não havia possibilidade de nos autorizar como final nível 150, senhor? Ok, vou recoordenar com o Recife, só um minuto. 52 não meia, né? Escuta. Economista está autorizado, nível final 150. 150, final. 5206, muito obrigado, senhor. Gol 1613, chame Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260, alterne 1288, gol 1613. Para o posicionamento web, cerco 723, portão 5. Livre chame táxi web 5836. Chama para. 526, chame Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 545-2685, chamará o centro Recife, trip 526, boa noite, senhor. Boa noite, bom voo. Obrigado. Voo no 885, chame Recife, frequência 13325, alterne 251. 335-251. Oxené, minha 13 no zero, está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. Reporta aí, localizador 63 no zero. Alô, Salvador, Azul 4071, no centro da Vitor. Azul 4071, no Campinas, aprovado nível 360, via Pesulo 16. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5562, controle 119.8. Tá legal, 3360 então para Campinas, pela Upper Zulu 16, decola da pista 10, no perfil da Dael, Leda, após direto bridge. Volta conforme o plano. 5562 o transponder, 119.0 controle. Azul 4071 no transponder 5562, controle 119.8. 119.8 o controle, 5562 o transponder, ciente 4071. Azul 4071 no cotejamento correto, chame pronto. Tente. Taxi 3-1-0, autorizado no final LS, chama agora a torre em Salvador e 118.612. Boa, 118.6, obrigado. Salvador, é o Chanel 6310, você tem que ir ali. Boa noite, Web 536, próxima parte, espera pra lá. 536, que modulou? Firma. Tá pronto pra alinhar e decolar? Pronta. A linha decola no zero, 110 graus, 89, 5836. Ok, agilizando. Decola, 536. Salvador, é o Chanel 6310, na final do X-Ray. 6310, ciente do tráfego, continue aproximação no zero, vento de 110 graus, 89, informarei pista livre, 6310. Guardando a pista livre, 6310. 3310, cheque o trem, pouso livre 10, 110 graus, 8963, 10. Pouso 10, baixante carro, 3310. Web 5836, decolou zona 5, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, obrigado. Nada. 8, Fortaleza aprovado, nível 370, via pêndulo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição frote com curva esquerda. Transponder 5575, controle 199, decimal 8. 370, Fortaleza autorizado, pêndulo 19, saída Momo, frote. Decola da 10, curva esquerda, 5575, transponder 198, controle, 3258. 3858, cotejamento correto, chame pronto. Marata 3858. Puxando Hermia 310, solo zona 7, libera a direita, chame solo 1219. A liberar a direita, 3, Juliette Delta, boa noite. Informação em curso, Vitor. Só confirme o pátio que se encontra, pátio 3. Solo, Salvador, Oceana 63, 10. Oceana 6310, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3. Max Juliette Delta, confirma o estacionamento. Aerostar, desculpa. Sim, a gente aguarde a coordenação do plano. Pode ser, só na escolha. Seria a saída prevista para Santo Mundo? Da El, ok, eu ainda não tenho sua rota no sistema, aguarde. Bom, não, pode chamar. Juliette Delta, copia. Eu vou te usar na escuta. Mike Juliette Delta, Rio de Janeiro, Serra Bravo Romeu Juliette, aprovado nível 380, roda via para o Whisky 50, Bidev, UP November 857, Serra Golf Romeu, UP Zulu 16, Gruff, UP Zulu 14, Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 17, perfil de saída da El, Leda, após direto posição Bidev, curva direita após a decolagem. Transponder 5577, controle 119, decimal 8. 45, alternando 2685, 5836. Ei, Matheus, então boa noite, um bom voo. Boa noite, até a volta. Certo. Dael Leda, Bidev 5577, transponder, controle 198. Mike Juliette Delta, após UP November 857, voa Sierra Golf Romeo, após UP Zulu 16, aí sim, Group. Então é Uniforme 857, Sierra Golf Romeo, aí depois Uniforme Zulu 16, é Group, isso? Afirmo, Gruff, UP Zulu 14, Bravo, Bravo Charlie. Decola da pista 10, perfil de saída mantém da El Leda, após direto, Bidev com curva direita. Para o pátio, 6310. Curva direita, decola da direita. Afirma, vai chamar quando for. Mike Juliette Delta, ciente, cotejamento correto, para acionamento e táxi, torre no 186. 1186 vai chamar quando estiver pronto, o Mike Juliette Delta. Oceano é 6310, ingressa no pátio 1, no portão 01. Pátio 1, 01, 6310. Comandante de parte, Webjet 5827. Web 5827, Beetle Information, stand by 8C clearance, correction, ready to copy. Ready to copy, 5827. Web 5827, clear to Sierra Bravo Golf Lima, flight level 340, via Upper Whisky 50. Take off from runway 10 after departure, right turn. Dial departure after Leda, after direct CB dive position. Call code 5001, departure control 119.8. Clear 3402, Sierra Bravo Golf Lima, via Upper Whisky 50. Runway use 10, right turn after departure. Departure dial, turn dial after dial, leather after leather, BDF 5001, squawk code, departure control 119.82, Roger 5827. Web 5827, say again the flight level, please. 3-4-0. Roger, Web 5827, ready back, call right, call me ready. Boa noite, TAM 3662. Boa noite, TAM 3662. Informação em curso, Vitor, copia. Copia. TAM 3662, Natal aprovado nível 370, rota via Pêsulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5574, controle 119, decimal 8. Natal 370, conforme Pêsulo 10. Pucas e para a saída, 5574, transponder 198, é o controle, TAM 3662. TAM 3662, cotejamento correto, chame pronto. Camarão, obrigado. Solo Salvador, 4071 da Azul, no gate 8, ponto para pushback acionamento. Azul 4071 no Ciente, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, chame para o táxi, 4071. Papa Romeo Mike Zé Delta, Pátio 5, aero está para acionamento. Mike Juliette Delta está livre o acionamento, chame pronto para o táxi. Bora para o táxi. Estou no zero. Salvador, boa noite, voo no 404. Salvador, boa noite, voo no 404. Voo no 404, acione identificação, chegada Mari, desça via até o nível 050. Via até o 50, no Amari, 404. Alternando Vitória com 6 a bordo. Juliette Delta, ajuste no 0 no 2, táxi via Papá, reporte para o cruzamento da 17. Via Papá, cruzamento da 17, reportará. O Marcos Juliette Delta. Para o táxi Azul 4071, estamos com 82 a bordo. 4 horas e 31 de autonomia e alternamos Ribeirão Preto. Gente, Azul 4071, no táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá torno no 86, ajuste no 0, 1, 2, bom voo. 1012 ajustado, só por gentileza corrigindo o PLB, tá com 102 a bordo, 1-02. Gente, 1-02, obrigada, boa noite. Mike Juliette Delta autorizado, cruzamento da 17, após Quebec, Mike Lima, reporte para ingresso no pátio principal. Quebec, Mike Lima, cruzamento autorizado, tomará principal, Mike Juliette Delta. ingresso no grande pátio mais superior. Ingresso no pátio para prosseguir para 10 no mais superior. Mike Juliette Delta, autorizado o ingresso no pátio 1 após Juliette Alfa. No ponto de espera, mantém posição e chama a torre no 86. Mike, Juliette Alfa, 386, obrigado, bom dia, boa noite. Obrigado pela ajuda aí. O 71 autorizado a linha de decolar, 110 com 89. Livre linha de decolar, piso no 04071. Voador, Xané 6310. Xané 6310, informação em curso, Vitor, copia. Positivo. Oxana 6310, Recife aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola pistão no zero, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5571, no controle 119.8. Recife 350, Peruísque 58. Puca da Caju, Puca Caju 5571, transponder o controle 119.8. Xané 6310, cotejamento correto, chamei pronto. Portarei. Salvador, Mike, o Juliette Delta, quanto esperado a ver, está pronto. O Mike Juliette Delta ali mantém cabeceira no zero, Mike Juliette Delta. E mantém cabeceira no zero. E 4071, decolado aos 33. Chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8 com controle agora, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Obrigado igualmente, Pena. Estabilizado,